Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, conforme anunciado, eu vou tentar explicar aqui qual foi a contribuição do Jacques Derrida para a formação da ideologia diversitária, ideologia 68, ideologia diversidade, ou como queiram chamá-la. A tese principal que eu estou desenvolvendo aqui é que, bem antes de 68, na verdade, já durante a década de 50, ou começo da década de 60, essa ideologia já dispunha da hegemonia intelectual sobre todo o praticamente todo o Ocidente, especialmente a França, Estados Unidos e a Alemanha. E que, portanto, a eclosão dos movimentos de rua não foi senão a consequência de um estado de coisas que já estava patente fazia muito tempo. Eu não posso negar que uma das inspirações desse trabalho, dessa análise que eu estou fazendo, foi aquela malfadada entrevista do Zuenir Ventura, dizendo que 68 foi um mistério, que de repente, sem mais nem menos, os jovens do mundo inteiro começaram a fazer isso ou aquilo. O estudo que nós estamos fazendo aqui, ele se refere sobretudo às fontes primeiras ou fontes remotas do movimento, e há evidentemente também as fontes mais próximas que já são autores e formadores de opinião de uma dimensão menor, que são epígonos, que são discípulos ou são repetidores desta mensagem que já estava, que se formula, na verdade, de, vamos dizer, 1950, na verdade, até 48, 47, até 65, 66. Este segundo tipo de formadores de opinião eu não vou estudar. Isso aqui inclui pessoal do show business, atores, atrizes, roqueiros, repórteres de TV, repórteres de rádio, jornalistas, etc, etc. Tudo isso não vou abordar. Estou abordando só os caras que inventaram os discursos predominantes, discursos que são ideologicamente muito variados e que só têm um único ponto em comum: a absoluta necessidade da destruição da civilização ocidental e cristã. Nisso, todos eles convergem. Isto aí vai desde a extrema esquerda maoísta até o grande parte dos tradicionalistas, guénonianos, chouanianos, e até a extrema direita francesa do Alain de Benoist, Nouvelle Droite, como chamam. Todos eles estão de acordo neste ponto. E foi isso realmente o que sobrou do conjunto. Filtrando todas as diferenças, sobra isto aqui. Então, hoje vamos ver o que o Jacques Derrida, e depois, se ainda houver tempo, eu vou comentar um outro textinho que eu até coloquei no Facebook hoje, sobre a natureza do discurso filosófico. Então, vamos ver. Jacques Derrida. Uma das fontes mais decisivas da revolução diversitária, esse termo revolução diversitária é provisório, talvez eu o mude no escrito final, porque eu pretendo publicar isso como livro. Uma das fontes mais decisivas da revolução diversitária, entre as anteriores a 1968, foi uma das últimas a aparecer. Jacques Derrida estreou em 1966, num congresso de filosofia nos Estados Unidos, e no ano seguinte publicou de uma só vez, três livros que moldariam até hoje a linguagem dominante do movimento: Parole et Phénomène, Fala e Fenômeno, de la Grammatologie, e L'écriture et la différence. Fala e fenômeno da gramatologia e a escrita e a diferença. Pelo resto dos seus dias, ele repetiria com pequenas variações as teses aí enunciadas. A mais importante é também a mais simples. Em todo ato de significação, há uma contradição intrínseca, pois implica a ausência da coisa significada, substituída nesse ato pelo mero significante. Então, desde os primeiros estudos sobre o fenômeno do signo, sabia que o signo, por um lado, ele representava um objeto e, por outro lado, ele substituía na dimensão da fala. Quer dizer, o signo na fala é um substituto do objeto. Quer dizer, quando você fala, você não pode produzir os objetos. Quer dizer, eu falar elefante não produz um elefante, então por um lado, ele é representado pela palavra elefante e, por outro lado, é substituído, né? Então, se é verdade o que ele está dizendo, que o mero ato de tentar significar uma coisa por meio de uma palavra, de qualquer signo, implica a ausência do objeto. Essa é a tese dele, note bem, não é a minha. Então, o que acontece é o seguinte: tudo que conhecemos são diferenças entre signos, na total ausência das coisas. Essa é a consequência que ele tira desse princípio. Aquilo que chamamos mundo ou realidade, objeto da metafísica ocidental milenar, que Derrida chama de ontoteologia, não passa de um imenso discurso circular, composto apenas das diferenças entre signos e sem a menor ligação com coisas, seres e fatos. Ou seja, vivemos num mundo, não pode dizer nem que são um mundo de palavras. São um mundo só onde existem as diferenças entre palavras. Mais ou menos nesse sentido é que dizer que o significado de uma palavra é a diferença entre ela e todas as outras. Mesmo aquilo que chamamos de eu é apenas um signo, pois não existe aquela presença imediata da consciência a si mesma que forma a base das filosofias de Descartes e Husserl. Tanto Descartes quanto Husserl partem de um fenômeno que é a presença imediata da consciência a si mesma, que é o famoso penso logo existo. Quer dizer, que se eu estou pensando, então evidentemente eu existo. O Derrida diz que essa presença imediata não existe de maneira alguma, porque nós só pensamos com signos. Ele nega a existência de qualquer consciência pré-verbal. A consciência para ele começa com a linguagem. Tá certo? Então, para que você tome consciência de algo, é preciso que esse algo não esteja mais lá, ou nunca tenha estado. É evidente que isso desmentia de uma só vez. Note bem, aqui vocês estão notando como eu uso o discurso indireto livre, quer dizer, eu assumo a palavra em nome dele, não digo, não vou ficar telegrafando. Derrida diz que não sei o quê, mas eu acho que não. Derrida diz não sei o quê, mas eu acho que não. Isso simplesmente não se faz. Isso somente aquela besta quadrada, aquele padre Joaquim das Couves, é que acha que se você não explica tudo direitinho, né, o que é a ideia do Derrida, o que é a minha, ele fica confuso, coitadinho. Quer dizer, é evidentemente um analfabeto funcional, é professor da PUC, mas isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha que o sujeito tropece numa coisa tão simples quanto o discurso indireto livre. O discurso indireto livre é um dos instrumentos fundamentais de qualquer exposição de ideias, seja em filosofia, seja em história, seja em ciências sociais, seja em crítica literária. Na hora que você usa o discurso indireto livre, em vez de usar uma citação ou de usar o famoso fulano diz que, você está tentando pensar como o autor do qual você está falando. Quer dizer, naquele momento você se identifica com ele, quer dizer, você não o está julgando, você está apenas tentando pensar com ele. Ora, 99% da atividade de leitura é tentar pensar como o sujeito que você está lendo. Porque você não é possível você ler um negócio você se posicionando contra ou a favor em cada linha. Está certo? Claro que o sujeito que entra nessa área numa conversa desse tipo, com uma formação exclusivamente doutrinal, católica, protestante, hinduísta, ou seja lá o que for, ele vai fazer exatamente isso. Quer dizer, ele vai usar toda essa formação para não conseguir ler coisa nenhuma. Porque ele jamais pode pensar como os outros. Ah, imagina, eu não posso pensar como esse sujeito porque é pecado. Então, por exemplo, eu não posso ler Karl Marx. Porque a cada linha eu já vou ter que saber se Karl Marx está certo ou está errado naquilo que ele está falando. E se combina ou não com a doutrina da igreja. Isso é coisa de idiota, não é possível fazer uma coisa dessa. Né? É evidente que isso desmentia de uma vez, de uma só vez, não só a possibilidade de qualquer conhecimento científico objetivo, mas até a da consciência subjetiva, com que um filósofo ou um varredor de rua podem dizer igualmente: estou com fome. Bom, se você diz que está com fome, não é. A fome não está presente na sua consciência. Claro, ninguém sente fome na consciência, não é isso? Mas este hiato, né, onde a palavra fome substitui para os fins da linguagem a sensação de fome, é um negócio que nós vamos estudar daqui a pouco, ele chama de diferição ou adiamento. Para ele é a prova de que há uma contradição no signo. Uma contradição é que quando você fala de uma coisa, ela está ausente. sempre ausente. Então, na verdade, você só está dizendo signos, e como o signo não significa nada em relação a ele, não significa coisa nenhuma, e no entanto ele é distinto de outro signo, tudo que você está dizendo são diferenças entre signos. Entre o sentir fome e o dizê-lo, só este é um ato de consciência. Quer dizer, só o dizer que tem fome é ato de consciência. Você sentir fome não é um ato de consciência. E esse ato consiste em pensamento, não em sensação de fome. Mais até do que algumas ideias da escola de Frankfurt, essas parecem gozação. Ninguém chama pelo nome um cachorro sabidamente ausente. Quer dizer, se eu sei que o Big Mac não está na esquina, eu não vou lá na esquina chamá-lo. Eu chamo quando ele está, quando eu vi. Ou então, posso fazer isso por engano. Eu penso que ele está ali e por isso eu chamo e ele não atende, daí eu percebo que ele não está ali. Nem uso o pronome você para falar com alguém que não está ali. Você já fez isso alguma vez? O sujeito não está ali, você está tratando ele de você. E a pessoa que está na sua frente, você está tratando de ele. Alguém faz isso? Ninguém faz. Portanto, basta essa pequena observação para ver que a premissa ela está monstruosamente errada. Algumas vezes, o objeto referido no signo está ausente, outras vezes não. Agora, de algum modo, ele tende a estar presente à consciência, pelo menos você está pensando nele. Muito menos uma placa de cuidado, ursos, significou jamais que nenhum urso existisse no local. Na hora que ele lê a placa, cuidado, urso. Isso quer dizer que não tem urso nenhum ali. Isso é tão absurdo que não deveria ser nem começar a discutir. Ademais, se nada está presente à consciência, exceto diferenças, o próprio signo também não pode estar presente, exceto pela diferença que o separa de outros signos, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro, assim por diante, indefinidamente. Exceto pela diferença que o separa de outros signos, e não pelo objeto da ação que ele designa. Você pensar no signo é uma ação, evidentemente. Então, pergunta, esta ação está presente à consciência ou não? O objeto do qual você fala não está presente. E muito bem, pelo menos o signo está presente, ele também não pode estar. Porque se você pensa nele enquanto signo, acabou, ele não está mais ali. Se eu digo cachorro, o cachorro está ausente. Daí eu penso, ah, a palavra cachorro, essa também está ausente. Isso quer dizer, quando você pede meio quilo de linguiça na mercearia, você não está se referindo a linguiça nenhuma, mas à diferença que separa o signo linguiça dos signos alcatra, bacalhau, feijão, ervilha e de todos os demais signos do idioma, incluindo o signo Jacques Derrida. Uma das funções essenciais do signo, no entanto, apesar disso, é precisamente assinalar a diferença entre o presente e o ausente. Exceto no caso do gato Félix, que quando pensava a forma escrita de uma palavra, a coisa referida surgia instantaneamente das letras que a compunham. Também é claro que, se a palavra gato implica a ausência do gato, as palavras presente e ausente não podem significar senão a diferença entre elas, e não entre um objeto de experiência atual e a falta dele. Isto é um ponto central. O que significa o conceito de presente e ausente se o objeto do signo, ou seja, o seu significado e mais ainda o seu referente, estão necessariamente ausentes? Se eles estão sempre ausentes, então o presente e o ausente também estão ausentes. Está presente somente as palavras correspondentes. Quando nós falamos presente e ausente, nós queremos dizer a diferença entre um objeto de experiência atual e a falta do objeto de experiência atual. Por exemplo, eu estou falando de elefante, aqui não tem elefante nenhum, então tem uma ausência. Mas, no discurso do Derrida, as palavras presente e ausente não podem significar isto. Elas só podem significar a diferença entre elas. Mas essa diferença não reflete a diferença real entre a presença atual de um objeto e a sua falta. Por quê? Porque esta é um significado, está fora do signo. Então, isso também não pode estar presente na nossa consciência. Aliás, o mesmo acontece com a palavra diferença. Você vê que o Derrida mostra uma total revolta contra essa que ele chama metafísica binária, que é baseada assim no sujeito, objeto, identidade e diferença. Ele disse que tem que acabar com isso. Eu digo, como você vai acabar? Por exemplo, essa frase que você acabou de dizer, ela é igual ou é diferente dela mesma? Quer dizer, é uma coisa absolutamente informulável. Para reforçar um pouco mais sua teoria, se é que chega a ser uma, e ele mesmo vai dizer que não é nem sequer uma teoria, Derrida apela ao conceito de différence com A, que é conceito de différence com E. Différence com E quer dizer diferença. Différence com A corresponde ao português diferição, que quer dizer adiamento, protelação, hiato, intervalo. Entre o momento em que uma coisa se apresenta à consciência e aquele em que tomamos consciência dele, como no cogito ergo sum de Descartes, Descartes primeiro pensa, depois percebe que está pensando, e que se ele está pensando, ele existe, transcorre algum tempo, um intervalo. Isso eu mesmo assinalei no livro sobre Descartes. Isso quer dizer, segundo Derrida, que nunca tomamos consciência de algo presente, só da sua representação retida na memória. Pouco importa que esse algo seja um elefante, um incêndio ou o nosso próprio eu. Descartes, diz ele, não pode pensar e pensar que pensa ao mesmo tempo. Primeiro ele pensa, daí ele tem a representação mental de que pensou e daí ele reflete sobre essa representação mental que ele reteve na memória. Note bem, o que ele reteve na memória não foi a experiência de pensar, foi o signo dela. Mas, de qualquer modo, tem que ser retido na memória, senão não dá para dizer nada a respeito. Isso resulta em afirmar, como Derrida realmente afirma, que não existe consciência pré-verbal. Isso resulta em dizer que todo o mundo da percepção é inconsciente. Só torna consciente na hora que você formula verbalmente. O que torna praticamente inexplicável o próprio aprendizado da linguagem. O fenômeno da diferição existe. Santo Agostinho já o havia estudado e eu mesmo apelei a ele no meu estudo sobre Descartes. Mas, além de não ser novidade nenhuma, é patente que ele não pode nem reduzir a consciência à reflexão posterior sobre os dados imediatos, nem muito menos abolir a consciência imediata de uma presença ou fato, sem a qual a linguagem, em seguida, só poderia falar de dados dos quais não tem consciência nenhuma. Ora, se a consciência é somente verbal, então, e não há uma consciência não verbal, qualquer objeto não verbal ou ato não verbal não tem como ser conservado na memória, já que você não tem consciência dele. Ele é totalmente inconsciente. E assim, essa linguagem não poderia nem falar sobre si própria. Pois afinal, ou as palavras que dizemos e pensamos estão presentes à nossa consciência de modo imediato, ou então tudo seria reflexão da reflexão da reflexão e assim por diante, infinitamente. E nem mesmo essa regressão infinita poderia jamais estar presente à nossa consciência. Pior, longe de provar a inconexão entre signo e coisa, a diferição sugere exatamente o oposto. Imagine um artista desenhando uma árvore do natural. Quando ele está olhando a árvore, não está traçando linhas no papel. Quando ela está traçando, não está olhando a árvore. É só você fazer a experiência. Aqui estou desenhando, olho a árvore, não estou traçando. Eu não vou desenhar sem olhar. Agora eu volto a traçar, eu estou olhando o papel e não a árvore. Isto é um exemplo perfeito do hiato assinalado por Derrida entre representação e presença, a diferição. O artista não desenha a árvore, mas a representação que faz dela na imaginação e que ele conserva na memória. Eis a diferença com a diferição. No entanto, o artista não poderia continuar desenhando a árvore se essa representação não fosse estável o suficiente para permanecer diante dos olhos da sua consciência enquanto ele traça as linhas no papel. Eu olhei a árvore, criei um signo dela, uma representação, e daí eu vou voltar a desenhar, só que daí eu já esqueci a representação. Isso torna impossível o desenho. Portanto, se ele consegue desenhar a imagem que ele tem na memória, porque essa imagem se conserva na memória, tempo suficiente, pelo menos, para ele imitá-la no papel. Só um problema. Estável por quanto tempo? Ninguém consegue manter uma imagem mental na memória por mais de alguns segundos. Então o que faz o artista? Olha de novo para a árvore. Para a mesma árvore que estava ali antes e que ele representou esquematicamente na sua imaginação. Mas como pode ele saber que é a mesma árvore? Só por um motivo. Porque ela confere esquematicamente com a representação. Então ele conservou a representação na memória, olha para a árvore e vê que as duas são esquematicamente a mesma. Mas como ele sabe que confere? É porque a representação também se conservou esquematicamente a mesma. Se a imagem que eu guardo na memória mudou completamente, eu olho de novo a mesma árvore e falo, opa, não é a mesma coisa. Então eu tenho que começar o desenho de novo. É porque a representação também se conservou esquematicamente a mesma. Ora, até uma criança sabe que os objetos corporais do mundo exterior são mais estáveis e duradouros do que qualquer imagem na memória. A estabilidade da representação depende inteiramente de que a árvore conserve essa propriedade de maneira mais duradoura do que a sua representação. Mesmo que a árvore fosse evanescente, mudando de forma a cada instante, desaparecendo e aparecendo de novo, alterada, ela não poderia fazê-lo com a velocidade com que a memória altera e dissolve a imagem. Ou seja, o mundo exterior teria que ser uma fantasia fluida que muda mais velozmente do que as imagens da minha memória ou imagem de sonho. O artista corrige a imagem mental pela árvore e não a árvore pela imagem mental. A diferição não prova que o signo não tem objeto. Prova que sem o objeto ele não é nada. Ela não é nada. O signo é nada. Do mesmo modo, entre a percepção sensível de uma presença e a tomada de consciência verbalizada que a afirma, a consciência verbal retorna à percepção sensível e se corrige ou se reafirma por ela, em vez de alterá-la e remoldá-la à sua própria imagem e semelhança. Quer dizer, você volta aos dados. E o que você faz? O dado não está de acordo com a sua representação, então você muda o dado? Não, você faz o contrário. Você muda a sua representação para que confira com o dado. Quando Descartes diz que a proposição penso, logo existo, é verdadeira todas as vezes que ele a pensa, ele diz isso, essa proposição é verdadeira todas as vezes em que a penso. Ele está afirmando claramente que esse ato de consciência pode ser repetido e confirmado um número ilimitado de vezes pela experiência de pensar, pela presença de um pensamento que não pode pensar-se sem estar presente. Quer dizer, ele retorna à mesma experiência e corrige, eventualmente corrige a sua representação pela experiência. Sem a experiência que o instaura, o signo é nada. Cavar um hiato entre signo e presença não abole a presença, abole o signo. Quer dizer, eu estou aqui desenhando a árvore, mas não tem árvore nenhuma. Quer dizer, mas no signo não se refere à árvore, então ele não se refere a nada. Então o que, que sumiu aí? A coisa? Não, sumiu o signo. Se o leitor sente que a tentativa de inverter esse nexo indestrutível se parece menos com uma filosofia do que com um sistema daquilo que a linguagem popular no Brasil chama de pegadinhas, seria o último a discordar. Um sistema de pegadinhas destinado a complicar e paralisar o pensamento, introduzindo nele dúvidas e perplexidades não apenas inúteis e imbecilizantes, como barbaramente forçadas. Que no curso dessa operação, muitos detalhes, talvez relevantes, que nos haviam passado despercebidos, subam à nossa consciência e adquiram algum lugar na reflexão, é algo que não se pode negar. O que acontece inevitavelmente quando se muda o ângulo de visão. Toda vez que você decide examinar a coisa por um outro lado, mesmo que esse lado seja absurdo, bom, alguma novidade, alguma outra questão aparece. Surgem novos problemas, novas dificuldades e, às vezes, novos insights. Chama-se a isso enriquecer o debate. Mas para que enriquecer o debate se, no fim das contas, tudo não passará de uma pletora de diferenças entre signos, sem nenhum alcance sobre o objeto em debate? Então, de fato, se vai enriquecendo, surgindo milhares de questões, de ângulos, insights, etc. Isso aqui não tem nada a ver com o problema, e nem com problema nenhum, na verdade. O poder estimulante que seus entusiastas enxergam no desconstrucionismo consiste apenas em fornecer à profissão universitária infinitos pretextos para encher linguista em teses e congressos acadêmicos. Então, nos anos 70, apareceu um sujeito, um autor americano chamado Edward de Bono, e ele escreveu um livro chamado Pensamento Lateral. Pensamento lateral consiste em você examinar as coisas sobre ângulos quaisquer. Mais tarde, o Čiček chamaria a isso paralaxe. Tanto que ele escreveu o artigo 19. O que ele está chamando de paralaxe não tem nada a ver com o que eu estou chamando, é uma coincidência de palavras apenas. E a paralaxe consistia exatamente em examinar quaisquer problemas por ângulos que não têm nada a ver com ele. Eu até sugeri um exemplo, para dizer, tem aqui as práticas místicas do mosteiro tal e a conta de telefone do mosteiro. O Čiček pode examinar esse problema, ver qual é a relação, ele não vai encontrar relação nenhuma, mas no meio do exame vai surgir mil questões, evidentemente, e vai dizer que isso enriqueceu o debate. Sim, enriqueceu o debate com questões que não têm nada a ver com aquilo e que provavelmente não têm nada a ver com nada. Mas se perguntamos para que, afinal, alguém iria querer construir uma geringonça dessas, uma máquina de atrapalhar, o plano perfeitamente racional por trás da loucura aparece com uma clareza sem par. Por que que ele fez isso, né? Com seu método, chamemos-lo assim, Jacques Derrida pretendia, no rastro do seu mestre Martin Heidegger, desmantelar toda a ontoteologia ocidental, toda a tradição de conhecimento que vem de Platão, Aristóteles até a ciência moderna. E não resta dúvida de que quem quer que admita os princípios desse método terminará na negação absoluta de todo conhecimento, exceto, por especial favor e não por alguma razão plausível, o da linguagem. Então, o único conhecimento que nós temos é o da linguagem, porque tudo é apenas linguagem. Fora dela não existe absolutamente nada e tudo que nós conhecemos é um discurso circular. Os homens estão presos no reino da linguagem, fora da qual nada existe, e sobre o qual impera soberano o desconstrutor do universo, Jacques Derrida em pessoa. Como toda pegadinha, o desconstrucionismo contém em si os anticorpos que o protegem contra toda objeção ou análise lógica. O que quer que você diga, o desconstrucionista responderá que não passa de um punhado de diferenças sem correspondência com nenhum objeto do mundo real. Portanto, o que você está dizendo sobre o desconstrucionismo também não tem nada a ver com o desconstrucionismo, porque não passa de uma série de diferenças entre signos. Se você argumenta que esse handicap se aplica também ao próprio desconstrucionismo, achando que com isso você vai ganhar a discussão, ele não hesitará em concordar gentilmente, admitindo que tudo que se diz do desconstrucionismo contra ou a favor são apenas diferenças entre signos, sem nenhuma ligação com o desconstrucionismo enquanto fenômeno ou enquanto conteúdo de consciência. Como o cavaleiro negro do Monty Python, o desconstrucionista pode ser retalhado em pedaços pela análise lógica, sem deixar de ver nisso o triunfo de uma teoria que ele próprio exemplifica tão bem. Preste bem atenção. Tudo que você diz de mim são apenas diferenças entre signos. E o que eu disser de mim a favor de mim também são diferenças entre signos. Portanto, não adianta você querer voltar o desconstrucionismo contra ele mesmo. Você desconstruir o desconstrucionismo. Olha, você falar a favor do desconstrucionismo não diz nada, além da diferença entre si. Contra ele, também não. Constatar que isso acontece, também não. O crítico literário Harvey Young diz que não se espanta de que Derrida, desde a sua estreia em 1966 até sua morte em 2004, de voltasse a escrever sempre o mesmo livro, pois afinal, que outra possibilidade teria uma filosofia cujo ideal é não dizer nada? Porque no fim, a conclusão final do Derrida é isso: ninguém está dizendo nada e eu também não. Nada sobre nada, só diferença entre signos. Já observei muitas vezes que, enquanto os filósofos antigos e medievais constroem edifícios ricos de sentido, nos quais se destacam alguns erros ou absurdidades menores, os modernos, a partir de Bacon e Descartes, fazem exatamente o oposto. No meio de projetos de conjunto notavelmente absurdos ou inviáveis, semeiam observações de detalhe muito valiosas, que muitas vezes servem para dar credibilidade ao restante. Por exemplo, Jacques Derrida não é uma besta, ele pode escrever um estudo sensato sobre qualquer coisa, como de fato escreveu vários. Né? Ninguém negaria valor aos seus estudos sobre Platão e Mallarmé ou das suas críticas ao iluminismo. São morceaux de bravoure, quer dizer, demonstrações de força, espalhadas no meio de um espetáculo idiota, diante do qual seja irresistível recordar a piada do cartunista Jaguar. O filme é uma droga, mas o diretor é um gênio. O desconstrucionismo, é verdade, recebeu muitas críticas de marxistas da velha escola. Acusavam-no de formalismo, do pecado original do pensamento burguês. O pensamento burguês, segundo os marxistas, se caracteriza pela separação entre forma e matéria, sujeito e objeto, etc., etc. Ou seja, você vai separar a forma por abstração mental e, em seguida, você vai tratar a forma como se ela existisse substancialmente. O que é uma crítica perfeitamente fundada. Né? Mas a consciência revolucionária de Jacques Derrida não se deixou abalar por isso. Por que se preocupar com uma infidelidade de detalhe quando seu autor havia acabado de criar o melhor instrumento já concebido para realizar o programa epistemológico inicial de Karl Marx, a, aspas, crítica radical de tudo quanto existe? Você vê, se eu faço a crítica de tudo quanto existe, em seguida confesso, eu não estou dizendo absolutamente nada. Né? Se nada resiste à corrosão desconstrucionista, nem mesmo o próprio desconstrucionismo, todo o problema que restava era a preocupação de selecionar cuidadosamente os alvos da operação, velando para ela atingir somente os valores e crenças odiados pelo movimento revolucionário, poupando ao mesmo tempo de sofrer vexame semelhante. Assim, por exemplo, pode-se... Não tem um jeito de calar a boca desse bicho, não. Dá lá uma bronca nele. Pera um momento. Tem um bicho aí preso e está dando palpite na minha aula e... Gostamos muito dele, mas pela lá, isso também já é abuso. Hã? Pois é, mas ele, não, ele, pensando bem, não está dizendo nada, são apenas diferenças entre signos. Bom, tem que continuar aqui. Assim, por exemplo, pode-se desconstruir a diferença entre os sexos, como os caras fazem hoje, atribuindo-a ao legado maldito de uma metafísica binária. Mas todas as precauções serão tomadas para evitar a desconstrução da ideologia de gênero. Agora, se você desconstruir a ideologia de gênero usando este método, existem outras maneiras de desconstruir. Inclusive, nós podemos usar a palavra desconstruir metaforicamente para fazer uma outra coisa. Mas se você desconstruir a ideologia de gênero pelo método Derrida, o resultado é o quê? Nada. Quer dizer, a desconstrução dos sexos não disse nada. Né? E a desconstrução da ideologia de gênero, por esse método, também não dirá nada. Medidas serão tomadas para evitar a desconstrução da ideologia de gênero, que, por sua substância de mera manobra oportunista, se oferece muito mais convidativamente a ser dissolvida pelo vitríolo desconstrucionista. Se os frankfurtianos e Antônio Gramsci delinearam a estratégia geral da Revolução Diversitária, Jacques Derrida construiu o seu mais eficiente armamento tático, pouco se importando de que se voltasse também contra si mesmo, já que a destruição da destruição pode sempre ser destruída por sua vez. E assim por diante, indefinidamente, até que o universo inteiro se resuma a um deserto onde ecoa a voz solitária do mestre desconstrucionista, bradando aos quatro ventos que não está dizendo absolutamente nada. Isso foi tudo. Agora, como no meio deste projeto absolutamente insensato, o sujeito às vezes diz uma coisa sensata, outra coisa às vezes até valiosa aqui ou ali, isso serve para dar credibilidade ao conjunto. Tá entendendo? E a mesma coisa, nós Isso é característico de quase toda a filosofia moderna. Quase toda ela tem esse problema. São projetos insensatos, mas, se você pega o Hegel, acho que a crítica que o Erich Wögner fez ao Hegel está certíssima, isso não é filosofia, isso é macumba, né? Mas, no meio da macumba, tem análises brilhantes sobre a arquitetura medieval, sobre o senhor e o escravo, sobre a América. Nossa, tem tantas intuições fabulosas, só que elas estão dentro de um edifício maluco. Olha, se você pegar uma pintura do Escher, você vai ver, o conjunto não faz o menor sentido. A escada que sobe, quando ela chega no topo, ela está no primeiro degrau de novo. É claro que não faz sentido, mas os detalhes estão desenhados com uma precisão extrema. Claro, senão aquilo não faria efeito nenhum. Então, é o seguinte, isso aí é inteligência servida à burrice. É o que o cara faz. Então, no conjunto, quer dizer, não, isso não é uma filosofia, isso não é uma teoria. Aliás, ele mesmo não faz questão de dizer que é uma teoria ou que é uma filosofia, né? Ele vai dizer, é uma proposta. Ora, a proposta é o seguinte, você pode aceitar ou não aceitar. A resposta é sim, fala, não, eu não quero. Então, todo o poder do desconstrucionismo é o poder de uma proposta. Não é isso? É como o sujeito convida a garota para ir para a cama. Ela fala, não, não quero, acabou. Nós também não somos obrigados a ir para a cama com o Derrida. Agora, o número de pessoas que se ocupa disso, o número de quantidade de verbas universitárias que são alocadas para trabalhos desse tipo, então, tudo isso cria um prestígio, uma autoridade. E isso tem um poder intimidatório em cima das pessoas. Ela não pode recusar a proposta porque pegaria mal. É só isto. Mas, vamos dizer, isso é uma pegadinha na qual você só entra se você quiser. Porque depois de você estudar toda essa porcaria, e você vê que no fim ele diz, não, isso não é uma teoria, isso é uma proposta. Depois você não avisou no começo. Uma teoria tem que ter algum valor coercitivo, por assim dizer, tem que ter alguma vamos dizer, credibilidade, tem que ter pretender ser uma verdade, pelo menos, ainda que seja mentira, né? E pela sua pretensão de verdade, você lhe dá atenção, mas não, é apenas uma proposta. Então, é a proposta do quê? De uma brincadeira. Vamos brincar de tal coisa. Né? Então, é aquele negócio do Gugu com o priminho. Vira hobby, porque eu quero brincar de Batman. Você fala, não, não quero. Acabou a brincadeira. Então, no fim é isto. Quer dizer, a coisa tem toda a aparência de uma brincadeira diabólica, não de um grande diabo, um diabo pequenininho, que te mantém ali, como já amarra uma lata no rabo do cachorro, o cachorro fica dando em volta. Só que nós não somos cachorro, nós temos o poder de desamarrar a lata a qualquer momento. Então, não é para assustar com Jacques Derrida. A complicação do estilo dele é feita para que você não perceba que é apenas uma proposta. Como proposta, é perfeitamente defensável. Eu posso propor qualquer coisa. Eu posso propor um jogo de beisebol, não é isso? Um passeio, uma viagem. Qualquer coisa. Mas, se é uma proposta, então, aquele que a recebe está inteiramente livre para aceitá-la ou não. Então, a única resposta para o desconstrucionismo é essa. Não. E toda vez que alguém começar a usar essa linguagem, você dizer não, você não vai brincar disso aqui. Só que isto pegou formidavelmente. Por quê? Porque a única maneira de você articular tantas coisas heterogêneas, tantas propostas ideológicas heterogêneas num único movimento político. Por isso que eu digo, ele criou a arma tática. Quer dizer, o desconstrucionismo é usado não para demolir qualquer ideia, ideologia, teoria, etc., mas para confundi-la. Confundi-la por quê? Entre o momento que você lê uma coisa e o momento que você diz sim ou não, ele vai intercalar tantos problemas e tantas dificuldades que você nunca chega lá. É um truque que eu já vi moleque de 12 anos usando. Só tem o seguinte, se você quer estudar filosofia, Você primeiro tem que decidir, aprender a decidir se um determinado problema é um problema filosófico ou não. Isso aqui não é, isso não chega sequer a ser um problema lógico. Um problema lógico, ele tem que existir realmente na estrutura do discurso, quer dizer, uma dificuldade real que aparece, não é isso? E não apenas, vamos dizer, uma pegadinha. A pegadinha como nem aquela história do. É o paradoxo do cretense. O sujeito de Creta diz assim: todos os cretenses são mentirosos. Então, é claro que essa frase tem um duplo sentido. Ele pode estar querendo dizer: todos são mentirosos, inclusive eu. Tá certo? E, portanto, quer dizer que eles nem todos são mentirosos. Pode haver algum mentiroso e outro não, mas nem todos. Estou querendo dizer, quando eu digo todos, eu estou querendo dizer nem todos. E, por outro lado, aquilo pode ser uma mentira pura e simples. Porque não é um duplo sentido. Então, ou tem um duplo sentido, ou é uma mentira. Né? E assim por diante. Quer dizer, aí você vai criar. Na verdade, é um falso paradoxo que só existe na escala verbal, mais ou menos como o negócio do gato Félix. É impressionante que as pessoas gastem tempo com isto. Agora, eu pergunto, por exemplo, muito bem, vamos, nós vamos aceitar a sua proposta, e agora nós vamos aplicá-la à aritmética elementar. Se funciona, deve funcionar na aritmética elementar. Então você vai abolir, você não quer metafísica binária, então vai ser uma aritmética sem identidade nem diferença. Tem o quê no lugar dela? Quer dizer, o primeiro passo da aritmética elementar está frustrado. Não pode ir para frente. Ora, se não existe aritmética elementar, isso significa que toda a ciência e toda a tecnologia estão erradas. Nada absolutamente funciona. Só a linguagem do Jacques Derrida. Isto é viável? É uma hipótese que nós devemos pensar? Não, isso não é um problema filosófico. Isso é realmente uma pegadinha. Toda a argumentação do movimento diversitário é composta disto. E eu acho engraçado quando as pessoas dizem: não, essa argumentação é sofística. Eu falo: mas isso não é sofisma. É? Isso é uma coisa muito mais elementar, que está muito mais baixo do que o sofisma. Isso é uma pegadinha. Não? O sofisma é, por exemplo, uma conclusão errada de premissas falsas, ou de premissas verdadeiras, ou ao contrário, uma premissa falsa vendida como verdadeira. Ou seja, é alguma dificuldade lógica real. Mas aqui não há dificuldade lógica. Veja, os sofismas, eles aparecem no meio do discurso porque você, por assim dizer, tropeçou. Né? Ou o sujeito montou uma armadilha lógica para você cair ali. Mas isso aqui é uma pegadinha que não está na estrutura do discurso, não está no tecido do discurso, está lá no começo. É uma pegadinha assim. Vamos fingir que nós não estamos dizendo nada. Ou seja, é realmente uma brincadeira, uma fantasia. Agora, em contraste com isso, é por isso que eu botei este textinho, botei até no Facebook. Vai lá para todo mundo, não fica só para os alunos. O discurso do filósofo é, por excelência, o discurso dialético. Isso aí, toda a filosofia tem esta estrutura. Até quando você vê os sujeitos que escrevem aforismos, como Nietzsche, por exemplo, ou os pré-socráticos, Heráclito, Parmênides, todos eles estão fazendo um discurso dialético, ainda que não pareça, porque eles estão sempre confrontando com alguma coisa. Se não há duas possibilidades, não tem dialética. Não é isso? Mas que é o discurso dialético, se não a passagem trabalhosa, problemática e arriscada entre o verossímil e o idealmente verdadeiro. Se você aceita o verossímil como tal, acabou a dialética e, portanto, não tem filosofia nenhuma. Você não vai analisar, né? Aquelas crenças que você aceita na primeira, sem dúvida, sem discussão, aceita passivamente, não são objeto de investigação filosófica, ao menos para você. Para que surja a investigação filosófica, bom, tem que ter pelo menos duas hipóteses, né? Por exemplo, sei lá, o Lula é culpado ou não? Né? Se a culpa do Lula fosse uma premissa fundante, absolutamente irrefutável, não teria discussão nenhuma. Tá certo? Então tem que ter duas hipóteses. Né? Então, você vê que num julgamento aparece um promotor, um advogado de acusação e um de defesa. Se aparecer dois advogados de acusação, acabou o problema. Né? Que faz o filósofo se não bracejar num oceano de aparências e hipóteses em busca de um porto seguro cuja existência não é jamais garantida de antemão? Ou seja, não é porque eu coloquei um problema que eu tenho certeza de encontrar a solução ou de que a solução exista. Não é jamais garantida de antemão, nem prometida como recompensa de algum mérito incontestável. Quer dizer, não é porque eu fiz bastante força que está garantido que eu vou encontrar a solução. Santo Tomás de Aquino, após colocar cada questão, começa a investigação da resposta sugerindo um parece que. Isso, todo parágrafo novo da Suma Teológica tem isso. Tal coisa é assim ou assado. Parece que é assim. Mas parece que é assado por aquilo. Então está aí montado o problema com duas ou mais alternativas, né? Sugerindo um parece que e confrontando com outras várias aparências alternativas, conflitantes ou opostas. Não há outro método. Simplesmente nunca existiu e não vai existir outro método da filosofia senão esse. Aliás, também não existe outro método da ciência. É o seguinte: a dialética de Aristóteles é o método científico. Ela é todo o método científico. Ele diz: ah, mas e a ciência experimental? Eu digo, a partir do momento que a experiência. Não a experiência comum, a corrente, que essa Aristóteles também usava, mas a experiência científica montada em laboratório, ela é o quê? Ela é um fornecedor de novas premissas. Tá certo? E, portanto, fornecedor de novas hipóteses. Então, o método não mudou, mudou a técnica, o material, quer dizer, onde você busca as premissas, né? Não há outro método, mas notem bem, não se trata de aparências quaisquer, inventadas na hora ou colhidas da boca do primeiro Zé Mané, que se conceda, como todos se concedem, o direito a uma opinião sobre o que só conhece de orelhada, se tanto. Não é quaisquer opiniões, né? São hipóteses longamente investigadas, trabalhadas pelos melhores cérebros, sábios e santos de várias épocas e lugares, as quais chegam ao filósofo em desordem. É o legado histórico da discussão. E que ele compara, classifica e ordena para poder dar à questão um salto qualitativo, se essa é uma expressão marxista, mais válida, né? Em busca de uma visão superior abrangente e, se possível, de uma solução. Então, o Raimondo Abélio, no livro Estrutura Absoluta, o que é que nós pensamos do Abélio? Ele tem algumas ideias fantásticas, né? Ele diz que essas hipóteses vão se acumulando até chegar a um nível de contradição intolerável. Só quando chega aí você começa a vislumbrar uma nova maneira de articular a questão e daí talvez encontre a solução. Sem essa acumulação preliminar de hipóteses intelectualmente relevantes e racionalmente defensáveis, esse aqui é que é o ponto, né? Intelectualmente relevante. Qual é a relevância intelectual do desconstrucionismo do Jacques Derrida? Nenhuma. Ele mesmo disse. Agora, uma proposta intelectualmente irrelevante pode sugerir, acabar sugerindo, novos ângulos, novas perguntas, etc., etc. Aquele famoso negócio, a influência das barbatanas de tubarão nas marés. Ou então assim, o negócio do Abélio também. Quando eu mexo o braço, eu estou modificando o universo. É fácil você lembrar que esta pergunta é insolúvel, porque você vai entrar nos infinitesimais do Leibniz. Então, essa conta nunca vai terminar e você nunca vai obter resposta. Você pode dizer que sim, pode dizer que não. Então, Em primeiro lugar, é necessário mostrar que as hipóteses levantadas são intelectualmente relevantes e racionalmente defensáveis, e que, confrontadas, elas formam um problema. Senão não há o que discutir. Sem essa acumulação preliminar de hipóteses intelectualmente relevantes e racionalmente defensáveis, a investigação dialética se perderia no vazio, numa conjeturação arbitrária de aparências improvisadas, não podendo lhes acrescentar no fim, senão mais uma de igual valor. Quer dizer, você ia terminar a sua discussão com mais uma conjetura de valor nenhum. Como terminará a discussão de se, movendo o meu braço, né? O Budismo está cheio disso, é chamado koans. A borboleta bateu as asinhas e mudou o universo inteiro, ou não mudou nada. É aquele negócio. Eu estou sonhando que sou a borboleta, ou sou a borboleta que está sonhando que sou eu? As duas coisas são possíveis, evidentemente, no plano do sonho. Não é isso? Porque para resolver o problema seria possível que você chamasse a borboleta depois de terminado o sonho e perguntasse para ela: fui eu que sonhei com você ou foi você que sonhou comigo? Isso não é possível, porque tão logo você chama a borboleta e tão logo termina o sonho, o problema se desfez. Não é que ele foi resolvido, ele se desfez. Porque ele não era um problema. Ele era um negócio tipo Gato Félix. Quer dizer, é uma montagem de palavras que parece uma contradição real. Isso é outra prática que as pessoas têm que desenvolver. Quando aparece uma contradição, eu estou diante de uma contradição lógica real, eu estou diante de uma contradição ontológica, de um problema, de um conflito real de aparências. Quer dizer, estou vendo coisas que parecem se desmentir, né? Por exemplo, você sabe que o sujeito está no outro estado e você está vendo ele na sua frente. Opa, peraí, isso não é uma contradição lógica, uma contradição real entre fatos ocorridos na hora do espaço, né? E, finalmente, o que é apenas uma pegadinha ou uma operação tipo Gato Félix. Só para aprender isso, você leva alguns anos. E digo uma coisa para você: todos os opinadores públicos que eu conheço do Brasil, nenhum sabe fazer essa distinção. Você faz uma pegadinha tipo Gato Félix, o nego entra naquilo, cai nisso aí e continua discutindo aquilo nesses termos. Esse é um desastre intelectual fora do comum, né? Eis porque veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, e nenhuma discussão vale a pena se não precedida do levantamento do status questionis, o estado da questão. O repertório, dizia Aristóteles, não de opiniões quaisquer, mas de opiniões dos sábios. Quer dizer, se depois de examinado o problema, um chegou a uma conclusão, outro chegou a outra conclusão completamente oposta, epa, aí você tem um problema, né? Mas de nada valerá o esforço de buscá-las e organizá-las se tais opiniões forem lidas apenas como argumentos, como articulações mais ou menos engenhosas de razões e motivos, e não como aspectos perfeitamente reais do próprio objeto. Porque é isso aí. O pessoal acha que ensinar argumento é ensinar filosofia. Aqui nos Estados Unidos isso é endêmico. Filosofia se transformou nos Estados Unidos numa forma de entretenimento. Quando você reúne os amigos, o que você acha? Existe determinismo ou livre-arbítrio? Daí um dá um palpite, outro dá outro, tá outro, e eles ficam ali discutindo. É claro que nunca chegam a uma conclusão. Por quê? Você está lidando com argumentos e não com problemas reais. Né? Se você espremer mesmo as palavras determinismo e livre-arbítrio, você vai ver que elas realmente elas caem na classificação do Derrida, elas são apenas diferenças entre signos, porque não correspondem a nenhuma experiência verificável, a nada que exista na nossa vida real. Qualquer fenômeno que você observe, o mais simples que seja, da ordem humana, você encontrará certos aspectos que você chama de determinismo e certos aspectos que você chama de livre-arbítrio. Mas não quer dizer que o determinismo e o livre-arbítrio em si mesmo existam. São duas maneiras de você medir a coisa. Quando você mede as coisas pela sua semelhança com outras coisas, um fato pela sua semelhança com outros fatos, você pode chegar ao determinismo. E quando você mede pelas suas diferenças radicais e inelimináveis, você chega no livre-arbítrio. Ou seja, são dois ângulos pelo qual você olhou e não dois problemas, não duas leis cósmicas. Está entendendo? De nada valerá o esforço de buscá-las e organizá-las se tais opiniões não forem lidas apenas como argumentos, como articulações mais ou menos engenhosas de razões e motivos, e não como aspectos perfeitamente reais do próprio objeto em questão. Um objeto ou um fato, ele mostra por si mesmo alguma característica de determinismo ou livre-arbítrio? Não. É você que olha por aqui, olha por ali. Portanto, você está confundindo o que é um fato com o que é aquilo que a sua mente projetou em cima. Ou seja, você inventou duas explicações metafísicas e você as aplica sobre o objeto. Ele, por si mesmo, ele não mostra nenhuma coisa nem outra. Né? Por tal coisa, tinha que acontecer ou aconteceu porque aconteceu? Ora, o fato só fez uma coisa, ele aconteceu. Ele nem aconteceu porque tinha que acontecer e nem aconteceu gratuitamente. Isso é tudo que você sabe, que ele aconteceu. Daí você inventa hipóteses e quer injetar as hipóteses no próprio fato. Quando elas não fazem parte do fato, elas fazem parte da sua abordagem. E não como aspectos perfeitamente reais do próprio objeto em questão, que mostra esta ou aquela aparência conforme o lado deste ângulo, daquele outro, ou ainda de um terceiro ou um quarto. Como dizia Ortega y Gasset, é só levando a sério os aspectos que se pode chegar um dia à coisa inteira. Uma confrontação de opiniões não serve para nada se não é ao mesmo tempo e inseparavelmente um longo exame e reconstituição mental do objeto mesmo. Eis porque dizia Leibniz que concordava com tudo quanto lia. Lógico, se ele não concordasse com isso que ele estava lendo, não formava as aparências e hipóteses que ele ia trabalhar depois. Ou seja, quando terminasse a leitura, ele não tinha nada. Ou seja, quando você lê algo que tem valor, tá certo? A primeira atitude a fazer é concordar, isso é tentar pensar daquela maneira, ver se aquilo é possível, né? Eis porque, dizia Leibniz, que concordava com tudo quanto lia. E eis porque os que posam de defensores da verdade sem jamais tê-la buscado e que creem conhecê-la tão somente porque a receberam pronta de alguma cátedra ou de um púlpito, erram sempre, ainda que partindo de premissas fundadas por Deus em pessoa. Se você partir dos 10 mandamentos, né, para resolver apenas confrontos de argumentos, você vai errar sempre. Mesmo porque os 10 mandamentos não se referem a argumentos, se referem a coisas reais, a atos humanos reais. É? Então não adianta você. Aí eu tenho aqui a doutrina sacra. Eu digo, mas muito bem, você tem a doutrina sacra, mas do que você está falando? De um confronto de argumentos? Então, esse mero confronto de argumentos não tem absolutamente nada a ver com a doutrina sacra. Porque a doutrina sacra não foi feita para fins de exercício de lógica. Ela foi feita para regular a conduta no mundo real. Tá certo? Então, distinção entre problemas lógicos, problemas pseudológicos, que parecem ser problemas lógicos, mas de fato não são, porque já estão resolvidos, tá certo? E meras pegadinhas e problemas reais, isto é o cerne da atividade filosófica. Os grandes filósofos se distinguem por causa disto. Você percebe que, quando você lê Nietzsche, por exemplo, você vê, não, esse cara, ele não escreve filosoficamente, ele não escreve, ele só escreve aforismos, ele não faz uma demonstração, etc., etc. Mas ele tem um tirocínio filosófico fora do comum, porque ele percebe problemas reais, problemas que doem na nossa carne, né? Não são apenas jogos de argumentos. Então, às vezes, ele não resolve o problema, mas o fato de tê-los percebido é alguma coisa, não é? Do mesmo modo que você lê Nikolai Berdyaev. Berdyaev tem um estilo. Eu não sei se ele se inspirou em Nietzsche, mas ou aonde ele tirou isso. Ele nunca argumenta. Ele somente afirma o que ele está vendo. Pá, pá, pá, pá, pá, um depois do outro. Bom, você pode problematizar aquilo argumentativamente. Tá certo? Então, isso quer dizer que há uma argumentação que pode ser desenvolvida a partir dali. Mas isto prova que o essencial na filosofia não é o argumento, é o exame dialético de hipóteses. Hipóteses não são argumentos, hipóteses são aspectos possíveis de um fato ou coisa. Se forem somente argumentos, então só existe na discussão. Está entendendo? Desenvolver o senso real da contradição é a coisa básica. Mas quando eu falo isso aqui está tão acima da possibilidade do que se dá no ensino brasileiro hoje de filosofia, e sobretudo nas discussões públicas, que eu acho que é até utópico eu falar isso, a não ser para o círculo dos meus alunos, de onde eu espero que surja uma produção filosófica melhor. Tá certo? No Brasil, o que acontece? Você vê que existem pessoas que estudam seriamente certas coisas, mas elas estudam o quê? Textos. E, portanto, confrontações de argumentos. Elas não estão fazendo isso por diversão. Elas estão fazendo isso para fazer currículo. Então, isso quer dizer que, mesmo na melhor das hipóteses, você vai encontrar uma atividade, vamos dizer, regulamentar, curricular, onde você precisa demonstrar uma certa habilidade, mas onde você não precisa ter nenhum desejo de encontrar a verdade. Nada, nada, nada. Isso está absolutamente ausente. Eu acho que as pessoas vão até rir se você dizer, mas você está buscando a verdade? Você fala, não, não, não, eu estou aqui investigando este texto. Né? Investigando, sei lá, a filosofia de Kant, a teoria do conhecimento de fulano e tal, e assim por diante. Não. Mas qual é a relação disso com o mundo real? Ele vai me perguntar, o que você quer dizer com o mundo real? E daí já começa mais uma discussão estéril, ou seja, são cursos da arte de ler textos filosóficos e cursos de argumentação. E a motivação central da filosofia, que são, vamos dizer, as perguntas reais que nos provocam espanto, como dizia Aristóteles, estão completamente ausentes. Muito bem, esse amálgama de doutrinas e ideologias que compõem, vamos dizer, a ideologia diversitária ou ideologia multicultural, como queiram chamá-la, ela é composta de coisas tão, tão, tão, tão, tão heterogêneas que nenhuma síntese teórica é possível. Mas é possível que uma síntese estratégica, estratégico-tática. Ora, quem fez a síntese estratégico-tática? Eu digo, mas nem Antonio Gramsci fez. Porque Antonio Gramsci criou uma tática para uma estratégia para o Partido Comunista em particular, não para um movimento multi-ideológico. E, em segundo lugar, a estratégia que ele inventou para o Partido Comunista terminou por destruí-lo. Então não funcionou. Também, se você olhar, digamos, os autores nazistas, bom, eles criaram uma estratégia para criar um império multinacional sob o domínio da Alemanha. Os muçulmanos também, eles têm uma estratégia para o movimento deles. Eles não estão a fim de promover o gaysismo, o feminismo, etc. Tudo isso entra no meio do pacote para confundir as coisas, mas daí você pensa, peraí, aonde tem uma estratégia geral de tudo isto? Você só vai encontrar num lugar, os grandes esquemas globalistas. Então aí você vai precisar procurar em fontes completamente diferentes. Mas disso nós vamos tratar na segunda parte, na outra parte desse estudo, onde eu vou terminar o repertório das fontes, estudar uma por uma, com a ressalva, isso é importantíssimo. Quando eu faço esses parágrafos sobre Max Horkheimer, Theodor Adorno, Antonio Gramsci, Jacques Derrida, eu não estou fornecendo um resumo da filosofia deles, nem um resumo da obra deles. Estou apenas destacando alguns pontos que se incorporaram mais manifestamente no conjunto da ideologia 68. Hoje eu estava vendo ali uma entrevistinha da Márcia Tiburi, dizendo qual é a democracia dos sonhos dela. Então ela disse: eu quero uma democracia radical, todo mundo viva como hippie. Eu digo, olha, como é possível você chegar a um ponto em que um professor universitário oferece como ideal político uma bobagem em que um drogado só pensa no instante em que ele está drogado? Porque se você olha, por exemplo, o Festival do Woodstock, você tem um microcosmo do que seria um mundo hippie, né? Evidente, o mundo hippie tem que ser sustentado de fora, porque ele não pode, nada pode produzir. Você imagina, em partes da Holanda, você tem já o mundo hippie, todo mundo drogado e todo mundo fazendo sexo até na rua. Só que isso faz parte da Holanda que não trabalha. Na Holanda, 10% da população trabalhando sustenta o resto. Mas precisa ter esses 10%. Não é isso? Então, isso quer dizer que o sonho dela é uma coisa de criança. Só que hoje em dia existem macroempresas tentando realizar esse sonho através da inteligência artificial. Passar todo o trabalho pesado para os robôs e todo mundo vai se drogar e fazer sexo o tempo todo. Tá certo? E não é difer haverá diferença entre o bom e o mal, certo e errado, em cima e embaixo, etc, etc, etc. Do que resultará isso aí? Suicídio coletivo, evidentemente. Porque é aquilo que diz o Jordan Peterson. Se você. Bom, se tudo é igual, não existe o melhor ou o pior, e portanto não há esperança de nada. Não é isso? Então o que você vai criar uma depressão universal e a autoliquidação da humanidade. Isso é mais do que óbvio. E é para isso que as pessoas estão contribuindo e sonhando com isso como se fosse um paraíso. Eu digo, bom, é um paraíso de um momento. Não é isso? Assim, por exemplo, você comer a mulher do vizinho é o paraíso de um momento. Daí chega o vizinho, dá um tiro em você e nela, pronto, acabou o paraíso. Quer dizer, é a transposição, eternização imaginária de um momento também imaginário. Então, é a total desorientação no espaço e no tempo. E as pessoas falam isso como se fosse uma coisa normal, as pessoas prestam atenção. Quer dizer que esse negócio do pensamento de brincadeira já foi longe demais, né? Muito bem. Vamos fazer um. Peraí, já são 11h30. Não, não vou responder pergunta hoje, não. Já foi muito tarde, tá bom? Então, até a semana que vem. Ah, outra coisa. Ali na minha fanpage, daqui a pouco na minha página, vai haver um link para aqueles que estão interessados no curso A Guerra contra a Inteligência, se inscreverem previamente e receberem as informações. Tá, já está na minha fanpage, está na página do seminário, né? E daqui 10 minutos vai estar na minha própria página no Facebook. Tá bem? Eu continuo no Facebook, mas eu estou criando uma outra página no Miwi, Miewe, que é um excelente site, está muito bom aquilo, e, sobretudo ele não fisga informações. Né? Eu não sei se eu vou para o Miwi ainda, mas estou conservando essa página e estou anexando pessoas lá para criar um espaço alternativo que é um plano B. Se o Facebook nos estrangular amanhã, eu dou um sinal geral e todo mundo vai para o Miwi. Mas ainda não. Tá bom? Então até a semana que vem. Muito obrigado.